andressedesmoral.com.br. Isso é poderoso. Olha o barulhinho. Estala, estala, estaladinho. Estala, estala, estaladinho. O barulho que sai da boca chupando minha bocetinha. Estala, estala, estaladinho. Estala, estala, estaladinho. O barulho que sai da boca chupando minha bocetinha. Você quer me comer e eu quero te dar. Mas antes de transar eu quero a preliminar. Hoje a noite é nossa, eu quero ir gozar. Cai de boca na minha xota, na minha xota. E eu quero escutar. Estala, estala, estaladinha. Estala, estala, estaladinha. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha. Estala, estala, estaladinha. Estala, estala, estaladinha. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha. André Cedis, o mural de Ibi Coara. Estala, estaladinho, estala, estala, estaladinho. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha. Estala, estaladinha, estala, estaladinha. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha. Você quer me comer e eu quero te dar. Mas antes de transar eu quero a preliminar. Hoje a noite é nossa, eu quero ir gozar. Vem de boca na minha xota, na minha xota. Eu quero escutar. Estala, estala, estaladinho. Estala, estala, estaladinho. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha. Estala, estala, estala. Estala, estala, estaladinho. O barulho que sai da boca chupando minha bucetinha.